Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela grande rede Atlântida lá. Rapaz, tá lotada a casinha hoje, mano. Estamos chegando com o Big. O Big é preço baixo todo dia e da Miller. A moda está nas ruas. E aí, queridos amigos do Pretinho, como vão? Nossas façanhas de modelo a toda a terra. Isso me leva a lágrima. Ok, esse é 20 de setembro. Tá um destemperado. Isso aí é pra saudar a Estrela Móvel já, né, no início. Fala aí, Mr. P. Tudo bem. Beleza, KG. E aí, beleza? Certinho, Maurício Amaral. Certinho, Robertinho. Muito bom. A Estrela Móvel deste Pretinho Básico é o homem galpão crioulo do sul do Brasil. O homem que acorda cedo no domingo. Neto Fagundes. Nem sempre. Nem sempre, né, compadre? É, tá certo, tá bem. Aí, meu compadre, beleza? Tudo bem, cara, tudo bem. Prazer estar na companhia de vocês aqui, reencontrando meus amigos. Segunda-feira não pude estar aqui, mas a vida continua e nós estamos aí de novo pra levar alegria pra todo mundo. É isso aí, meu compadre. Vamos nós. Tá aqui também o nosso querido Geiso, beleza, Geiso? Tá, meu. Veio aí com o Duda Garbi, tudo bom, Duda? Beleza? Tranquilo. E o Alcemar, beleza, Alcemar? Beleza. Veio com o Pedrão Esmanioto. Tudo bem, Faustão? Brincadeira, tamo aí, bicho. Esse é ligeiro, né, velho? Vamos nós, meu nome é Alexandre Fetter, somos a rapaziada do Pretinho, na parceria com a audiência da Atlântida aí até às 19 horas. Enquanto a Voz do Brasil não flexibiliza o horário, nós infelizmente temos a obrigação de acabar o programa às 19. Mas isso vai mudar em breve. Mulheres ganham 75% do salário pago aos homens. 75%. O salário pago aos homens. Elas recebem menos, mas têm maior grau de instrução. Vem cá, tipo. Naturalmente a mulher tem, não instrução, mas tem uma inteligência mais desenvolvida que o homem, né? Naturalmente. Vem cá. Não entendi. Foi, Jason. Sozinho, foi o Jason ou foi o Duda? Ele tá contando quantas balas ele pega. Uma. Acho que é uma. Enquanto um homem recebe R$1.000 pelo seu trabalho, uma mulher ocupando o mesmo cargo, as mesmas funções, recebe R$750. Que beleza. Absurdo, né, cara? É isso, o auditório é machista, seu Jorge. É um absurdo isso. No machista, máximo 500, cara. Deveria, né? Máximo 500. Não, é um absurdo, na boa, é um absurdo. Não, falando sério, vocês não acham claro, um absurdo. Claro, sim, é absurdo, né? Óbvio, é a mesma coisa, óbvio. Mas eu acho que essa diferença já foi maior, hein, cara? Eu acho que já foi maior. É, claro que sim. É possível que tenha sido, cara. Acho que as coisas estão começando a entrar no centro. Estão até fumando hoje em dia. Eu vi uma dirigindo moto. Lendo livro. Imagina, eu vi uma mulher lendo um livro. O pior é que eu vi uma agora de tarde dirigindo moto, pilotando moto e fumando. Olha aí. Que cena, velho. Indo bandeirar na várzea ali. Bandeirar na várzea. Sabe que esse é um processo natural e tem que ser assim. Eu acho que a mulher ainda não pode, em muitos casos, receber o mesmo valor que o homem. Porque ainda a mulher... Vai dar barraco, mas vamos falar. Tu arrumou pra ti. Porque algumas funções e cargos a mulher começa a exercer agora e, portanto, precisa ser testada, como qualquer de nós foi testado um dia para as funções que a gente exerceu. E a gente só atinge um determinado patamar depois que mostra que realmente é possível que execute determinada função. Que essa natural, areia movediça, sabe? Quanto natural. Mais se mexe, mais afunda. Não mesmo, tia. É natural. Mas o inverso também é natural. Claro que sim. Funções que homens estão exercendo agora que só mulheres exerciam. Perfeito. Okay. Vale o mesmo também. Então tá bom. Vale isso aí não acontece. Não tem essa função. Dificilmente ela vai ter, mas vamos pensar numa função que uma mulher esteja exercendo ali. City 3. Vamos pensar alguma motorista de motorista táxi. Motorista de táxi. De ônibus, né? Por mais que a gente saiba que mulher dirige absolutamente da mesma maneira, é um mercado novo que a mulher tá entrando. Estivadora. administrativa dela, não tem. Tem pedreira, mulher pedreira. Tem uma função que o homem exercita que é da mulher, que é cantor de MPB, né? Bem provável que funções não autônomas, mas funções de iniciativa privada e de como, por exemplo, uma dentista, deve ser o mesmo valor, provavelmente. Ela deve cobrar o mesmo valor dentista. Eu pagaria até mais, cara. Entendeu? Deve ser a mesma coisa. Provavelmente isso se refere a cargos, funções, né? São funções em empresas. Isso aí. Funções em empresas. Eu acho que profissional liberal tá fora dessa. Mas deixa eu só encerrar esse assunto para passar para o próximo destaque, parafraseando minha vozinha querida, vó Alba, que diz o seguinte: a boca fala! E o cu paga. É por isso que eu tô desse jeito. O que, Bomba? É por isso que eu tô desse jeito e agora já vou falar mesmo. É isso aí, cara. Tá pagando a horas, né? Venda de automóveis tem melhor fevereiro da história. Ah, eu já percebi no trânsito. No mês passado foram comercializados 274.174 unidades de todos os segmentos. Tem cara dirigindo dois carros ao mesmo tempo. O seu e o do outro, que fica só na letrinha, né, cara? Só dirige direito, dobra aí! Presidente Dilma vai passar os dias de folga descansando no Rio Grande do Norte. Todo mundo achava que era no Sul, né? Mas não, ela vai pro Rio Grande do Norte. A filha Paula e o neto Gabriel, mais o genro Rafael e seu ex-marido... o Carlos Araújo. Viajaram para Brasília hoje. A família deve seguir para o Nordeste na sexta-feira ou ainda no sábado. Sábado ou ainda na sexta. O que que o genro tem que ir junto? Uma das possibilidades. Pô, é pai do neto dela. Ex-marido. Não, ex-marido é o dela. Então, o Carlos Araújo. Então, acho que eles vão pagar alguma coisa pra ir lá. Deveriam. Não vão. Pois deveriam. Nós é que vamos pagar pra eles passarem o carnaval. Não, isso que tu tá falando. Acho que não, né, cara? Não, cara, claro que não. Particulares. Eles compram a passagem 12 vezes ali na... ali embaixo. Bora. Eu acho que não. Eles têm dinheiro pra comprar essa passagem. Eles vão de webjet. Cara, eu acho que é perigoso não isso. Não se fala nome aqui, gente. É, Jesus, não aprendeu ainda, né? Uma das possibilidades de hospedagem, olha só como não vão gastar nada. Uma das possibilidades de hospedagem é a base Barreira do Inferno, que é uma área litorânea de aproximadamente 36 quilômetros quadrados. Base da Marinha, né? Fique em Natal, é um lugar super bonito, que é a base de lançamento de foguetes. Então, aqui uma vibe nunca inferno, é usada, mas é lá. Né? Mas então, deixa se hospedar lá, deve ter um dormitório bacaninha, lá com um chuveirinho bom. Chuveirinho é aqueles que não esquenta, né? Só pra dar um liquinho. O liquinho. Vai esquentar água. É o liquinho Porto Alegre. Navios de guerra americanos entram no mar Mediterrâneo para chegar à Líbia. Olha aí, meu. Um dos navios de guerra é o porta-helicópteros USS Kearsarge. Um grupo de operações anfíbias com 800 militares, uma frota de helicópteros e instalações médicas que pode garantir apoio às operações humanitárias e militares. Já o porta-aviões USS Enterprise, grande cara, que transporta caças capazes de criar uma zona de exclusão aérea, pode ser solicitado para responder à crise na Líbia. O líder líbio Muammar Gaddafi alertou que poderão existir milhares de mortos em caso de uma intervenção militar estrangeira no país. Vai dar problema. Mas por que que ele já matou centenas, né? Porque lá tem petróleo, cara. Não, tudo bem, mas isso é um problema interno deles, né? Deveria ser, pelo menos, né? É crime contra a humanidade, né? É que eles falam que a humanidade vai ser afetada. Sim, então, os caras vão lá e bombardeiam aí tudo. Aí as forças de segurança da ONU vão lá garantir a segurança dessas pessoas. Mas espera aí, cara, mas o próprio Gaddafi tá bombardeando o povo, cara. Não, tudo bem, tá? Mas que se coloque forças da ONU, não que estacione um porta-avião dos Estados Unidos ali do lado. Quem é o líder do Clube dos 13? Teoricamente, a ONU deveria, né? Que é o Fábio Koff, é o Obama. E quase todas as grandes quedas aconteceram numa sexta-feira, né? Que é um dia sagrado pra então eles. É amanhã. E provavelmente na sexta-feira agora tem um grande confronto acontecendo lá. Infelizmente, tá. A expectativa é essa, que nessa sexta-feira aconteça um dos grandes confrontos. E no Egito, por que eles não se meteram no Egito? O grande confronto é amanhã. Porque o Egito reconhece Israel. Grêmio é Leão. Então a sexta vai bombar no Egito, então, hein? Vai bombar. Tá bom, né? Calma, Alcemar. É muito triste tudo isso, né, cara? Mas a gente já viu os Estados Unidos fazendo isso quantas vezes, né? Sexta de carnaval, tem que bombar mesmo. Isso aí, tem que bombar. Tá bem, cara, era isso. Infelizmente não há mais nenhum destaque a ser comentado aqui. Então é a hora. Tá na hora, 6h14. Pratos do dia! Tá, tá, tá, do dia, no Pretinho Básico, com KG. Tem dois galos no galinheiro, cara. Não, não, essa era só, era uma galinha, né? Essa é a galinha, era a galinha. É uma galinha. 6h16, Cristina Aguilera e namorado saem da prisão. Ah, importante. Tava presa, Cristina Aguilera. Tava presa ontem, saiu hoje de manhã. Incrível, então. 8h02, Carlinhos Brown e Helena Buarque de Holanda estão separados. Que bom era pra isso, Helena, que eu temia. Que bom pro Chico Buarque, né, cara? Que era sogro dos Carlinhos Brown. Cara, imagina, cara, o Chico Buarque chegando em casa numa sexta-feira, depois do trabalho. Os joelhos inchados. Chega em casa, tá o Carlinhos Brown sentado no sofá dele com as pernas em cima da mesinha, é brabo, tomando uma ceva. É brabo, né, cara? Com os olhos remotos, meu. E ouvindo timbalada no som do Chico. Isso. O que é pior. E batucando nas coisas dele. E cantando meu caro amigo, me perdoe. Não, cantando a namorada. A namorada! Tem namorada! Aí, ou pior ainda, vem o Chico e ele pergunta: olha. Água mineral! Imagina o Chico Buarque escrevendo aquelas grandes letras deles e o Carlinhos Brown escrevendo água mineral. Água mineral. Água. Mi. Não. Água. Água. Água. Daí já bota só AG de novo. AG. AG. AG. Mineral. 10h43, polícia retira filhos da casa de Charlie Sheen. Mal, o Charlie Sheen tá numa fase. Ele grande tá descendo morro abaixo. Pô, né? Vamos ver uns filmes do Charlie Sheen hoje. Pô, Apocalipse Now, né? Apocalipse, ou era com o pai dele, Apocalipse Now. Acho que era o pai dele, o Martin Sheen. Já comentaram que ele fez Twitter agora, o Charlie Sheen? Tá bombando. É 1 milhão de seguidão. Mil seguidores por minuto. Meio-dia e 9, Maria Rita almoça acompanhada por rapaz no Rio de Janeiro. Maria Rita. Grande abraço, não era Falcão? Rita. Olha, não diz aqui, né? Senão faz horas, cara. Pô, eu vi uma cena, fofoquinha, tá? Eu vi uma cena, ninguém me contou. Eu fui assistir a gravação do DVD do Rapa. É, lá em São Paulo, num lugarzinho. Eu me lembro disso. Um lugarzinho restrito, assim e tal, sei lá, 50, 60 pessoas. E aí veio participar a Maria Rita da gravação. E a Débora Seco estava sentada atrás do Débora Seco, que na época era mulher do Falcão. Mulher do Falcão. Ou namorada, enfim. Estava sentada atrás do palco. E aí, cara, rolou uma emoção na entrada da Maria Rita no palco. Tudo isso, assim, era um lugar de, sei lá, 100 metros quadrados, né? Isso, tudo muito próximo, muito perto. Aí a Maria Rita e o Falcão se abraçaram, velho, de um jeito, assim, tipo, pá, que bom que tu tá aqui e tudo mais. Cara, foi constrangedora a reação da Débora. Ela deu uma cruzada de perna, uma mexida de cabeça, assim, sabe? Uma coisa tipo... Um olhar nervosa. Mas na minha frente. Um olhar seco. E aí se vingou e foi fazer Bruna Surfistinha no cinema. Não, cara, isso faz tempo, Jesus. Faz tempo. Tu já viu o filme? Já, meu. Já viu? Mas legal. Pode 17 anos ver o filme? Não, eu vi no DVD. Que DVD, maluco? Comprei no centro, tá lá. Já tem a venda? Já, meu. Ah, para. 80% são os peitinhos da Débora. Para, meu! Valeu, obrigado, gente. Obrigado, Geiso. Acabou. Vai daí, KG. 14h16, Juliana Paz vai à churrascaria com um filho no Rio de Janeiro. Olha aí, ó. Eu já falei isso aqui e vou falar de novo. A Paz em Barangô. Não, acabou. Eu vou falar mais. Acabou, mulher. Isso, fala mais. É mito. Isso. 16h36, Justin Bieber e Selena Gomez namoram em shopping. Ai, que amor. É camisa velha, não me engana. 17h34, Rihanna exibe novo visual na Austrália. É, cabelos compridos, alisados. Ela comprou um canguru novo. E agora, questão de... menos 11 minutos. 11 minutos, era 18 e 7, KG. Olha aqui, meu. Olha aqui o que aconteceu, meu. Olha aí, meu. Olha só, bicho. É inacreditável. Scarlett Johansson e Sean Penn são vistos juntos em resort no México, meu. Olha! Esse é pegador. Esse é pegador. Esse Sean Penn... Você sabia o que eu não... Né, eu tava lendo a biografia do Charles Bukowski e ele era amigo, muito amigo do Champagne. O Champagne era amigão dele. E o Bukowski falava, pá, cara, eu até gostava das visitas do Champagne aqui em casa, mas quando ele trazia aquela mulher dele, aquela loira, tal era Madonna, cara. A tal de Madonna. Ah, ela vinha ela que canta o saco, né? E ficava lá e gritava e tal, pá. Eu tinha vontade de mandar eles... Mas tu imagina, né, cara, qual a afinidade que tem entre o Bukowski e a Madonna, Champagne já é, deve ser uma, né? Já é. Mas também, o Champagne, né, sempre foi meio Dodói. Não, o Champagne assim. É meio Bukowski. É. Deu uma parada. É. Deu uma paradinha. Não, fiquei pensando. Mas aí, vai daí, meu compadre. É, então vamos lá. Grande Neto, aí vai mais uma piada pro nosso querido Nego Velho. Mandou aqui. Credo. Depois eu digo quem. Pode ser? Certo dia, o Nego Velho comprou um terno branco, foi pra missa de domingo com uma namorada, né? Final da missa, foram pra uma pracinha pra dar uma namorada, sentaram no banquinho, ele de um lado, ela do outro. Diz o Nego Velho, é, né? E ela, pois é, né? E o Nego Velho, então é, né? Eu acho que é, né? De repente, o passarinho fez o serviço bem sujo, aquele no terno do Nego Velho. Aí o Nego Velho começou a esbravejar, né? Indignada. A namorada, toda envergonhada, tirou um lencinho branco de rendinha e ofereceu pro Nego Velho, disse, ó, oh, limpa, amor. O Nego Velho pegou o lencinho, deu uma olhada pra cima, assim, disse, acho que não vai dar, querido. O bicho tá meio alto demais. Mandou aqui o Carlos Eduardo de Porto Alegre. Ainda no pretinho de hoje, o que nós ficamos devendo no pretinho das 13, a bicicleta e o código de trânsito. Ah, importante. Brasileiro. Daqui a pouquinho, então, no Pretinho Básico. Vai daí, o... Quem é que vai? Vai, Geiso. Meu, vamos lá, meu. Vai, Geiso. Certo dia, o pai tá lá. É uma piada, Geiso. Sério, Geiso. Manda aí, Geiso. Claro, certo dia, o pai chega pro filho, tá lá, ó. Filhão, meu. Infelizmente, está na hora de diminuirmos de forma com que a sua mesada se reduza, tá lá, ó. De 50 para R$43, meu. Mas por que, pai? Acho que tá na hora de você aprender como eu, né, eu lido com os impostos, sabe? O Potter começou assim. Essa é a melhor reação. O Potter começou se perdendo também. A piada não é minha, sabe? A piada é do Zomer de Orleans. Ah, do Zomer? Não, Zomer. Tem que explicar a anedota. É uma anedota não, que remete. É a última Jesus. Frase como ela tá escrita. Isso. Acho que está na hora de você aprender um pouco sobre impostos, meu. Olha a diferença que faz. Aí, tentei improvisar. Sabe qual é a diferença principal? Ler o material ou não antes do programa. Mas eu li, tá. Esse é o problema, ele leu antes. Pior, é melhor não ler. É bem pior então o caso. Ler, né? Vamos, inclusive, repensar a permanência. Tá, as piadas pra ti. Sim, é. Exato. Ah, olá, pretinhos! Estavam ouvindo o programa hoje às 13 e ouvi o Fetter falando sobre os nossos cadastros em sites de compra e tal. Compra coletiva, né? Compra conjunta. Lembrei de uma história que eu vi na faculdade de administração de empresas. Eila. Uma rede de super aqui, de supermercados aqui de Porto Alegre, tem um cartão do próprio super. Para ter este cartão é preciso fazer cadastro junto à loja e tal. Depois as compras feitas por cada cartão. E é feito então um cruzamento de dados para obter informações pertinentes. Pois bem, verificou-se que havia coincidência de que em determinado dia da semana havia maior incidência na compra de cerveja e fraldas descartáveis para bebês. E que os donos destes cartões nada mais eram do que homens, jovens e casados. Ou seja, o pessoal sai do trabalho, passa no super para comprar a fralda para o filho, para o bebê, visto que eram homens jovens, e já compram a cervejinha para assistir o jogo de futebol de logo mais à noite. Fralda e cerveja. Entendeu? Já agrada a mulher, olha, amor, trouxe fraldas pra criança. Não obriga. Não obriga na vida. Ele não vai ficar em casa vendo o jogo porque ele quer. Porque agora ele é casado, pai de filho, e vai ter que ficar em casa vendo o jogo, e aí então vai tomar uma ceva. Mas será que o cara não comprava a cerveja e a fralda pra ele mesmo? Mas eu já fiz isso. E aí ele bota a fralda e fica tomando ceva no sofá, não precisa levantar pra mijar. Não é isso. É pra não ter que comprar a fralda. Tomando ceva e mijando. Pra não ter que comprar fralda durante o jogo. Garanto que no melhor do jogo essa guria vai me mandar comprar aquela porcaria da fralda. E agora a conclusão aqui, dono destes dados, o que fez o Super? Nada mais, nada menos que colocar a prateleira de fraldas descartáveis imediatamente ao lado da prateleira onde vendem cervejas. No freezer, bota no freezer. Que coisa, beleza, né, cara? As artimanhas. Há muitas artimanhas em super e shopping que a gente, que somos meros consumidores, jamais imaginaríamos se não nos dissessem. Pois é, se sou dono do mercado, eu boto do outro lado. Que é pro cara, o homem, né? Atravessar pra percorrer e ficar pensando em outras coisas. A mulher percorre todos os cantos do mercado, o homem esquece. Mas se ele compra... E foi baseado nisso. Cerveja e fralda são duas coisas que ele vai obrigatoriamente comprar e não vai esquecer. Então faz ele andar. A fralda ele esquece a cerveja. Mas eu vou abrir um super e vou te contratar pra meu gerente. Tá bom. Não, sério? Porque é isso aí mesmo. Faz o cara caminhar no super. Não, inclusive existe isso. Ainda mais que ele tá pensando no futebolzinho, na cervejinha. Exato. Um pensador pra pega isso. Pega um amendoinzinho, né? Já uma pipoca. Existe um pensador para isso, claro, o cara que estabelece a altura dos produtos. Exatamente. A cor dos produtos, o porquê dessa... O produto pra criança é tudo lá embaixo. Tudo na altura deles, para eles enxergarem. Isso aí. Demais, né? E essa coisa, agora vocês estavam falando, eu me lembrei de coisas que a gente não presta atenção só quando é obrigado, né? Por exemplo, aquelas latinhas de nan. Que é um troço que é uma coisa do pra criança. Nan é uma lata que ninguém sabe o que é. É leite em pó. Até ser pai. Aí nunca... É 1, 2, 3 ou 4. Isso. Nunca tem o teu número. 4 anão, hein? Aí tu chega lá e diz, eu tô precisando agora do nan número 2. Só, olha, desculpa, nós temos o 1, o 3 e o 4. Aí tu sai, peregrina até a outra farmácia, diz... O nan, um outro tempo depois já é o 3, né? É o nan 3, aquele, outra vez eu estive aqui, tinha o 3. Olha, eu tenho o 1, 2... Aí agora começa a chegar nos lugares, eu olho de graça, eu não preciso mais do nan. Não, por enquanto. Tô encerrando, não é encerrei, compadre. O importante é continuar treinando. É isso aí, pra não perder o jeito, cara. Vamos dar mais uma rodada aí, Pi. Coisas que as mulheres devem saber sobre homens. Se o homem trata bem a mãe, também tratará bem a esposa. Bom filho, bom marido, bom pai. Olha só, bem pensado. Acredite, você não quer saber o que ele está pensando, quer? Não pergunte, por favor. Boa. Não faça perguntas que você não quer saber a resposta. Ele nunca vai responder, por exemplo, fulana lá, pá. Olha, muito mais mulher que tu. Homens não gostam de discutir a relação. Mas não devia ser assim, né? Não devia ser assim, né? As pessoas deveriam ter liberdade pra dizer o que pensam mesmo, né? Numa relação. Ah, né? Ia ser demais. Seria. Deve ter alguma relação que é assim. Eu tô gorda, né? Tá uma bola! E além de gorda, mala pra caramba! Uma bola de gorda, para de comer chocolate! Ô, bucho! Outro exemplo. Tu pensa em outras mulheres? O tempo todo! Que beleza! Tu acha que essa roupa ficou bem em mim? Tu tá maluca! Se tu tivesse oportunidade, tu me trairia! Hoje! É verdade que tu prefere jogar futebol com os teus amigos do que ficar comigo. Mas é lógico. É óbvio. Chega, senão não vai dar. Vai dar certo. O que mais, Pia? Homens detêm o poder sobre o controle remoto. Com isso, eles têm a sensação de controlar o mundo. Se pudessem, também controlariam você apertando a tecla mute. Boa. Uma partida de futebol dura 90 minutos. Portanto... use-as para ligar para suas amigas, fazer as unhas, fazer um bolo, mas não fica ali do lado dando palpite sobre a partida. E finalmente... Não, e os gritos, né? Agora tem os gritos, né? Tem. Agora, quando a mulherada tá indo nos estádios, cara, cada oportunidade de gol é um gritendo, cara. Acho que deixa o cara nervoso, o jogador nervoso, cara, né? Cara, é um gritendo dentro do estádio, com a bola vai entrar, aí nunca não, entra. É. Mas é legal de descobrir quem não entende na hora do gol anulado. O gol anulado. Porque aí o cara que sabe que o cara tem pedido nem vai vibrar. Então tá lá o bandeira com aquela bandeira levantada. Três horas. É? 3 horas e o gritendo continua. Gol! A bola tá chegando perto da área. Sabe que o gol... Os caras já bateram um impedimento. Não vai mudar a vida de ninguém, mas não existe gol anulado. Porque o gol não foi validado pra ser anulado. Ah, Maurício, mas... Depois sou eu que puxo o trenó. Mas é, cara. Pela regra, Maurício. Que mala. Maurício, Maurício. Ah, Maurício, eu nunca mais vou falar do teu telefone, Maurício. Cara, a culpa disso é minha hoje, esse mau humor todo que o Maurício tá hoje. Toda tarde eu passei. Eu não tô de mau humor, cara. Com ele. Foi porque eu falei pra ele, Maurício, tu não, eu e o Potter, tu não acha que tá na hora de trocar teu telefone? Pronto, cara, acabamos com o dia do cara. Acabou o homem. É mexer com o celular do Maurício. Maurício, ele fica chateado, fica magoado. Tá, Maurício, tá bom. Ele tem um afeto pelo aparelho. Quer que vai fazer hoje, tem psiquiatra hoje? Tenho. Finalmente, mulheres meias não são consideradas presentes. E se não quiser brincar com o gênio, não esfrega a lâmpada, né? Fica a dica, né? Olha, Maurício. Se você não quer brincar com o gênio... Cerquinha fica a dica. Grande fera. Cerquinha fica a dica, mano. Cerquinha fica a dica, né? Boa, muito boa. Ô, Alcimar. Uma frasezinha edificante antes da gente ir pros classificados e pro intervalo aí. Não confunda as obras do mestre Picasso. Muito obrigado. Com a pica de aço do mestre. Mas o Alcimar. Você tá louco? Tem que às vezes dar uma olhadinha no relógio, ver se as crianças vão entrar no banho. Geralmente as crianças já estão no banho essa hora, mas bebeu, a van atrasa. De novo, Alcimar. Ah, Alcimar tá mamado. Mamado. É coisa boa. É muito bom. Como é que tá a vida, Alcimar? Boa. Muita obra, Alcimar. Agora tá de férias, parou a arena, né? Parou a arena. O que aconteceu? Quem não vai voltar mais? É, por causa do carnaval, mas a gente quer fechar. O Alcimar não tava trabalhando na arena, só tem nordestino trabalhando na arena, eu não sabia disso, cara. Não sabia que o Alcimar é nordestino? É. Ah, para. Eu acho que eu vim de lá. Eu acho que eu vim de Santa Maria. Ele não era de Santa Maria? Mora em Santa Maria, mas... Vendo a aeronave ultraleve. Vendo a aeronave ultraleve com 2 lugares. Com 5 horas de uso. Cinco horas de uso. Zerada. Motivo. Oportunidade única para comprar uma aeronave de 4 lugares. Agora ele vai de 4. Autonomia de 6 horas e meia de voo a 215 km/h. Uia! Gastando 18 litros de gasolina por hora. Não é luxo, é ferramenta, tanto para lazer quanto para locomoção. Oh, para mim que mora em Canoas, para vir trabalhar. Imagina que obra! Você cola da base aérea de Canoas e pousa no Salgado Filho. Demais! Vai melhorar minha vida. Eu enxerguei a cena do Mr. B. E nós, todo mundo aqui na janela. Pra cá, vamos servir aqui. Aqui, pra cá. Devagarinho. Os passezinhos aqui, perto. Só no ventinho. Depois vai ali pro topo do morro aqui, ó. Que beleza. Não, e aquele silêncio, sumiu o Mr. Pinto. Passou reto, tá? Bom, é ultra leve dentro do ultra leve, assim, claro, o Mr. Pinto. Tranquilo. Continuando aqui, o cara dá um exemplo de locomoção. Rio de Janeiro a Porto Alegre em 5 horas e meia, gastando 100 litros de gasolina. Lá. 250 pila? Cara, de ultraleve. É ruim, né? Mas vamos combinar que precisar, não precisa. Ele só tá dando um exemplo. Ele mesmo não voou mais de 5 horas. É. Quer dizer, é certo que não foi pro Rio de Janeiro. Porto Alegre, Torres em 40 minutos. Aqui já vale. Pô, 40 minutos, cara. Mas dá pra levar malinhas, meu? Dá, claro, velho. Óbvio. Claro. É um avião, cara. Liga aí, meu. Até custa, meu. É uma aeronave, na real. Mas quanto é que custa? Não, ele não vai botar o valor, óbvio, né? Deixa ver. Por que não? Quer comprar? Não tem valor. Não, então liga, manda um e-mail e fala com ele. Qual é o e-mail? Calma, meu! Que isso, Geiso? Eu acho que não vai durar, gente. O cara faz Porto Alegre e Floripa em 2 horas e 15, gastando 40 litros. E muitas outras vantagens. Contatos e informações com César no e-mail cb.1961-1961@hotmail.com. Com 40 e quantos anos ele? Com 40 e quantos rádio, anos? 40, né? 50. Não, rádio não deve ter, cara. Mas olha aqui, ó, a curiosidade do Jason ela procede. Jason. Eu acho que não, ele não aprendeu o nome. Eu não aprendi nunca. É irrelevante o nome dele. Obrigado. E ele também. Todo mundo obrigado. Tá curioso pra saber o valor. Ele podia aí mandar um e-mail agora, urgente, anunciando o valor. Todo mundo ficou curioso pelo valor de um trabalho. Não é assim que ele faz negócio. Bota no Google aí, cara. Bota no Google. Não, não atrapalha o negócio do cara. Desculpa, Maurício. Não, não, mas é interessante, Pia. Até por curiosidade nossa. Bota no Google aí, cara. Obrigado por me dar moral, né? É, valor de ultraleve. Isso é meu, gente. Isso é dos meu total. Bota aí, ultraleve. Aeronave ultraleve, 2 lugares. Bota aí. Mas essa é 4. 25 mil reais. 4, ele quer 25 comprar. Mil reais. Não, mas tem de 89 mil. Também. Quantos lugares? 2? 2 lugares, tá, agora é a segunda pesquisa. Diferença. Vão refinar a pesquisa. Boa. Isso aí tá me lembrando da minha viagem com o Borghetti, que nós pegamos um avião assim. Aí o Renato lembra mesmo: negão, pergunta pro cara se é normal isso aí. Aí eu perguntei pro piloto: digo, senhorão, é normal isso aí? Não! Não é normal! Quanto? Lá em cima já, né? Quanto, Amaral? 85 mil. 80, em média, então. É novo. Aceita novo. Cheque? Ah, legal. Pô, então dá, entra em contato com o cara e certamente alguém que nos ouve, curte e pratica ou usa, né? Tem aeronave. É muito legal. De vez em quando, de noite, cara, eu vejo. Eu gosto muito de olhar pro céu de noite. Ah, eu também. Tu fica olhando no céu, né? Mas tu é um desgraçado. Ô, Pauzinho. Quando eu também olho pro céu, vejo uns ultraleves assim. Tu enxerga uns ultraleves dentro do quarto também? Eu queria dizer que é exatamente isso que eu enxergo de noite. Eventualmente eu vejo uns caras voando aí com monomotor, bimotor e tal, dando banda de noite ali em Porto Alegre. Ali pelo Bonfim ali? Pelo Bonfim, Independência, Moinhos de Vento, absoluta. É mesmo? Absoluta, certeza. Absoluta. Que tamo junto, nada, maluco. Agora. Continuando aqui nos classificados, vendo um Apollo. Vocês lembram desse carro? O Apollo? O Apollo é pra mim. Apollo. O Ultraleve não dá pra mim, mas o Apollo vai dar. O Apollo dá pra mim. Apollo 13. É um Apollo ano 91. Eram dois carros semelhantes. Um Apollo da Volkswagen Verona. Era o Apollo e o da Ford era o Verona. Dois carros que eram iguais, idênticos. 91 GLS 1.8, motor AP 1.8, a gasolina. Quem conhece esse carro da Volkswagen sabe seus opcionais, potência, conforto. Só tô querendo vender porque tô precisando mesmo. 6.490, analiso propostas. Uhum. E-mail para vendo Apollo 91. Quanto, meu? Apollo com 2 L's. Não, quanto é que tá custando, meu? 6.490. Será que ele faz por 480? Vendo Apollo91@gmail.com. Esse carro não vai pagar IPVA, bicho. É. 20 anos. Não é uma boa ideia, né? E outra, e a manutenção é barata, né? Verdade. Volkswagen é uma manutenção baratíssima. O Apollo era legal. Pô, né? Top de linha, GLS. É preto? Não diz a cor. O Apollo preto é bonito, cara. Deve ser branco. Eu acho que era preto e dourado que tinha, se não me engano. Branco também, né? Mas o preto era branco, bonito. Branco, Esse aí parece que só tem ar quente. O Apollo preto era o adversário do Rock Balboa, né? Show do intervalo, a gente volta em seguida com o Pretinho aqui na Atlântida. Muito obrigado pela audiência. Estamos de volta com o Pretinho Básico, ao vivão mesmo, para todo o sul do Brasil, para todo mundo. Muito obrigado a você que conecta o site da Atlântida aí, atlantida.com.br, para ouvir o Pretinho ao vivo em outros países, outros continentes. Muito obrigado mesmo, uma galera no Twitter aqui em outros lugares do mundo. Aliás, por favor, se você estiver nos ouvindo aí em algum lugar do mundo, no Twitter, no meu perfil, Real Fetter, coloca aí pra gente agora onde que você está ouvindo o Pretinho fora do Brasil, e aí eu faço questão de citar aqui. E aí, doutor Alceu? Exatamente! Doutor Alceu, o Big é preço baixo todo dia, da Milera Moda está nas ruas e esse é o Pretinho Básico aqui na Atlântida, doutor Alceu. Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta Bola, Bola nas costas. Vai, doutor Alceu. Doutor Peter, hoje é quarta-feira, é dia de futebol, doutor Peter. Tem Copa do Brasil, tem Libertadores, até Série B do Gauchão, tem, doutor Peter. Tudo. Mas credo, o Brooker vai jogar com a sete com o Corinthians. Sim, o senhor já falou no e aí final, pode empatar, né? Doutora Cadê? Pode empatar. Pode empatar. Exatamente. O Zequinha vai jogar com o Paulista. Também pode empatar. Também, doutor Cadê. O jogo de ida foi 1-0 aqui em Porto Alegre, né? Mas pode perder também, pode ganhar, né? Pode tudo. Pode, pode. É verdade. Na Libertadores, o Cruzeiro vai pegar o Tolima. Cruzeiro sai pra jogar com o Tolima, primeira fora, né? O Santos pega o Cerro Porteño. Na Vila, que vai ser o jogo do Dolphins. O Flu joga com a América do México. É, isso aí deve ser lá no México, isso aí deve ser na madrugada, né? É, não é. O Santos sem técnico, né? Às 10 pras 10. É o jogo da Dolphins. O Santos tá sem técnico. Ah, Santos sem técnico. Era o Adilson? Sem técnico. Era o Adilson, é. Exatamente. O Adilson tá ficando pro fim de cair, né? Ele fica um tempo e sai, né? Não, se bem que ele ficou uma cara no Cruzeiro, ficou no Cruzeiro, né, só, mas... Mas ele ficou um tempão no Cruzeiro, mas, né? Agora, ultimamente, ele tem ficado nos clubes. Eu acho ele um bom treinador, cara. Eu não acho ele mau treinador, mas eu vejo... Tá fazendo um currículo... Eles querem ficar sozinhos. Que tá rolando aí, ô Geiso? Não, aqui é o Santana. Ah, desculpa. Santana. Desculpa, senhor. Doutor Peter, o Inter emprestou mais um, doutor Peter. Quem foi agora? O Guto. E o Paulão tomou um gancho lá no Grêmio. O Paulão tá vendido e não joga amanhã. Vai pra cima. Diz que não joga amanhã já tá. Era vendido isso, doutor Peter. Tá, pra China. Pra China. Tá bom, doutor Alceu, muito obrigado aí pela sua informação. Chinaredo. Enlouqueceu. Cara, vamos fazer o seguinte, antes que a gente perca o tempo aqui e não possa cumprir a promessa, vamos informar aqui pra nossa audiência. Fala, Santana. Não, é bobagem. É bobagem? Fica aqui. Duvido que seja. É, o Paulão foi vendido, ó. Sim, a gente acabou de dar. Aliás, não falamos nada sobre isso, não. Não falamos. Por 2 milhões de euros. 2 milhões de euros o Grêmio está a ceder sozinho. Recebi a informação agora. De quem, Santana? A fonte é segura. É segura, certo. Eu não posso revelar. Melhor assim. O Paulão está indo embora. Tá bom, Santana. O Grêmio. Que saudades do Paulão. Mas já, Santana. O cara nem saiu, Vamos nós aqui, então. Queria falar sobre isso, Pio. Vamos nós aqui, então, com a bicicleta e o Código de Trânsito Brasileiro. Para efeito deste código, adotam-se as seguintes definições. Bicicleta, veículo de propulsão humana, dotado de duas rodas, não sendo para efeito deste código, similar à motocicleta, motoneta ou ciclomotor. Ah, não tem motor, né? É tração humana, como propulsão está dito humana. Aqui, né? Propulsão humana. Regras relativas a bicicletas. Artigo 38. Antes de entrar à direita ou à esquerda, em outra via ou em lotes lindeiros, o condutor deverá, durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem. Então, a bicicleta tem preferência em relação aos carros. É que nem o pedestre, né? Se tiver uma bicicleta ali cruzando... É. A gente vai lendo o artigo, com seus termos técnicos e traduzindo, tá? É isso aí. Boa, é isso aí. Essa aí foi boa. O carro tem que parar pra bicicleta, assim como para pro pedestre. Exato, tu vai dobrar à direita, a bicicleta vai seguir reto, tem que esperar a bicicleta passar por ti pra ir sim. Boa. Vai anotando aí em casa, você que tá de banda, e vai anotando isso aí, é legal de passar adiante. Artigo 58. Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer quando não houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores. Aí, ó. De novo, a bicicleta é prioridade. Tem que circular, aí é uma regra pro ciclista. Cantinho, né? Bem no cantinho da faixa na mão do fluxo. É, na mão do nunca fluxo. Na pode mão. Ser na contramão. Claro, tá na contramão, claro. Muita gente acha que tem que ser na contramão pra tu ficar atento ao que vem de frente. Mas não, aí quem tá na contramão não te vê. O cara que vai entrar na faixa, ele não vai olhar na contramão. E se acontecer um acidente, é um choque de frente, né? Exatamente. É muito pior. Artigo 59. Desde que autorizado e devidamente sinalizado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via, será permitida a circulação de bicicletas nos passeios. São as calçadas. Passeios, calçadas. Isso aí. Então, só se estiver permitido. A bicicleta não pode andar na calçada. Muito bom. Artigo 68. O ciclista desmontado empurrando a bicicleta equipara-se ao pedestre em direitos e deveres. Ah, isso aí tá claro, né? É. O cara com a bicicleta desmontada pode andar. Não a bicicleta desmontada. Ele fora da bike, né? Ele empurrando a bike. Artigo 105. São equipamentos obrigatórios dos veículos, entre outros, a serem estabelecidos pelo CONTRAN. Para bicicletas, a campainha, sinalização noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais. É o zone de gato. E espelho retrovisor do lado esquerdo. A campainha é fundamental, cara, pra chamar. A luzinha também, aquela, né? Pra ser visto daí. Olho de gato aqui, de noite, cara. E o espelho que ninguém usa, né? Nenhum ciclista usa espelho, né, cara? Não precisa capacete pra andar, meu? Capacetinho? Não está aqui. Não, capacete não. Bicicleta não é obrigatório. É necessário, talvez não obrigatório. Ajuda, né? Opcional. Se ajuda, né, cara? Mas não é obrigatório. Não ajuda muito, cara. Mas é que nem moto, meu. Não, mas é diferente. Já viu um capacete de ciclista, não, cara? Não, tá. Mas... É que não tá uma velocidade absurda que tu caia sem... Por isso mesmo, tu pode bater com a cabeça, né? Ok, mas tu consegue amortecer a queda com o braço, uma capacete perna, é tipo daqueles de boxe, salada de olímpicos, meu. Essa faz assim, contorno o rosto, salada... Deixar de guardar a distância lateral de 1,50 m ao passar ou ultrapassar bicicleta é infração média e a penalidade é multa. Tipo, dar um fininho nesse ciclista aqui. Ah, vou dar um fininho nele aqui pra ele aprender quem não que pode é. Dar fininho. Não pode. Não pode. Deixar de reduzir a velocidade ao ultrapassar um ciclista é uma infração grave e a penalidade é multa. Passar milhão pelo cara. Olha aí, tração grave. Pode o vácuo do teu veículo carregar o cara. Exatamente. Não, mas é muita regra, meu. Artigo, isso aí, gente. Te acostuma que a vida é assim, cara. Conduzir bicicleta em passeios onde não seja permitida a circulação desta ou de forma agressiva em desacordo com o disposto no parágrafo único do artigo 59 é infração média e a penalidade é multa. E há também uma medida administrativa que é a remoção da bicicleta mediante recibo para o pagamento da multa. É o cara que anda de bicicleta na calçada onde não pode. Isso aí, daí a EPTC vai lá, o órgão trânsito, fiscalizador vai lá, apreende a tua bicicleta por enquanto. Então aprendemos que a bicicleta sim até tem tu pagar preferência. A multa. Tem preferência. Tem preferência, claro. Então dê preferência à bicicleta, por favor. Hoje, depois do pretinho da uma, eu acho que nós ficamos umas 39 horas, mais ou menos, debatendo mais aqui, ou né, KG? O Potter estava junto, a gente chegou a uma conclusão de que é respeitado sim o ciclista no Brasil. É muito mais do que se imagina. Eu não conheço alguém de carro que se irrite, fique brabo, numa generalização, é óbvio, né? Que se irrite com um ciclista e que bote para cima. O que aconteceu ali foi uma exceção, não vamos entrar no mérito. Mas que normalmente todo motorista respeita o ciclista, respeita. Tanto é verdade que se tu vê um ciclista atravessando a rua, tu trava. Tu evita. Tu não toca por cima, tu não xinga o ciclista. Tu sente a fragilidade dele. Ao contrário. Tu, inclusive, cede o lugar, o cara se desculpa, tu, tudo bem. Tu te sente aliviado de não ter machucado. Ainda mais perto do motoboy, né? O ciclista é muito bem visto. É. A reivindicação. Exatamente. Comparando com o motorista. Claro, é diferente a relação. Exatamente. O ciclista, ele é visto como frágil, talvez muito mais do que um pedestre, inclusive. É que muitas vezes tem regras simples do trânsito, né? Que as pessoas não obedecem, assim, ó. Aquela história de chegar frente a frente com um carro, né? E os dois vão dobrar. Um vai dobrar pra esquerda, outro vai dobrar pra direita. Que é uma coisa que tá ali, tá registrado, que quem vai dobrar à direita tem preferência. Sim. Aí vem o cara de lado, de frente pra ti, tu vai dobrar direito e o cara vem e se enfia na tua frente. Ah, tá, e ele vai dobrar a esquerda. Ou seja, são pessoas que acabam não muitas vezes tiram a carteira e nunca mais param pra pensar a regra verdadeira de trânsito, né? Acabam. São coisas simples, mas que o cara não obedece. Eu insisto com a ideia de que o ciclista é respeitado, se cuida muito do ciclista, todo mundo observa e todo mundo quer muito bem, deve qualquer assim, que esteja deve em cima. É que o ciclista também se cuida mais, né? Que os outros, porque ele fica tipo a moto incomodada, né? Chega o saco, então tu não. É isso aí. Agora, a reivindicação de movimentos como esse do Massa Crítica, exigindo, questionando, reivindicando ciclovias, é outra coisa. Mas eu também sou solidário aos motoboys, cara. Esse mesmo motoboy aí que a gente reclama que ele tá costurando o trânsito, tá incomodando, é o mesmo cara que tu entregou o documento e disse, cara, tem que estar em 10 minutos esse documento lá no outro lado da cidade. É o mesmo cara que tu pede pressa, é o mesmo cara que tira o moto. Vocês viram? Não pode isso. Tu não pode pedir pressa pra ele. Não pode pedir pressa. Não pode exigir que o patrão dele peça pressa pra ele. É o mesmo, às vezes é o mesmo cara. Então eu sou solidário aos motoboys. Claro, outro que tá reclamando, porra, essa pizza tá demorando porque não chega. Aí é o mesmo cara que... Vai dar uma baita discussão agora aí, porque pode ser aprovada a lei de que o motociclista que... andar em zigue-zague, se meter no meio de carro, pode ser pode se transformar em multa. Pô, demorou, né? Ele tem que permanecer atrás. Tá sendo. E existe uma discussão a respeito do carona também, né? Muita gente tá achando que a moto deveria ser usada individualmente. Ah, né? Porque ele acha que ele tá colocando em risco uma pessoa que tá muito fragilizada. Ele ainda tem condições, né? Por estar pilotando, por conta própria, né? E também por causa de assaltos, né, meu? Os caras vêm de provável que foi por isso que motivou. Bem provável que isso tenha sido motivador, se encontrou outros argumentos pra dar uma aliviada e não dar... principalmente. Porque sempre o pessoal assalta em dupla, salada de tarde. Eu sei porque eu sou um cara muito assaltado, muito visado, salado. Sou rico, meu. Tenho muito dinheiro salado, na Zona Norte, assim... Um cara. Bebeu, hein, gente? Acho que tá subindo pra cabeça. Bebeu, cara, uma galera mandou pra gente aqui de onde estão ouvindo o PB fora do Brasil. O Cláudio Cunha está ouvindo em Montevidéu. Cláudio Cunha! Vamos ver quem mais aqui. A Anaê Mona está ouvindo em San José, na Costa Rica. Legal. O Gabriel Paiva em Buenos Aires fazendo intercâmbio, bem mora feito, no bairro de La Boca. La Boca. O Edmar dos Santos está ouvindo em Houston, we have a problem. Ah, não tem ninguém na Babilônia. O Alexandre Pereira tá no Japão, em Tóquio. E deve ter uns mentindo aí pra tu falar o nome deles no ar, né? Será? Eu e a Iô aqui, ó. Olha aí pro Iade, hein? O cara tá ali na Cidade Baixa. O Nego Velho, Liverpool. Nego Velho, Liverpool. Olha aqui o Gustavo Gili, cara, tá em Trípoli, na Líbia. Olha aqui o Oscar Alho, tá falando diretamente lá da São Francisco. Meu. O Oscar? Oscar Alho. Diretamente de São Francisco, Califórnia. Grande piada. Não tô entendendo. Não, vocês estão malucos, cara. A caixa baixa perdeu a caixa preta. Quer ganhar um vale-compras de R$200 da Damilair? Então presta atenção. Acesse agora o blog da Damilair, damilair.com.br/blog, e visite o post premiado do dia. Responda a pergunta do post em forma de comentário no blog e você vai estar concorrendo ao vale-compras no valor de R$200 da Damilair. Não perde tempo, acessa lá damilair.com.br/blog, visite o post premiado e responda a pergunta do post em forma de comentário no blog. Você pode ganhar R$200 em vale-compras da Damilair. Muito bem! E aí, quem é que vai... Vamos acabar? Vou cair exatamente em ti que eu queria. Opa! O cara comprou uma caminhonete da casa, tipo rural, pra transporte da produção do seu sítio. Eu vou querer uma rural. O nego velho gosta de uma rural, né? Rural, né? Duas vezes por semana carregava caminhonete de frutas, legumes e outras mercadorias produzidas na sua propriedade e tocava pra cidade. No percurso, obrigatoriamente, passava no posto da polícia rodoviária, onde parava, distribuía bananas, laranjas, verduras, queijos, dava tudo ali pros patrulheiros que ficavam ali, feliz da vida, mas um dia ele passou com a caminhonete em frente ao posto, a toda velocidade, sem dar nenhum presente pra ninguém, como habitualmente ele fazia. O patrulheiro pulou da viatura, saiu correndo e interceptou o velho. O senhor hoje não parou em frente ao posto, né, nego velho? Não, querido, não parei. E eu posso saber por que o senhor não parou? Porque eu não preciso mais parar, querido. Como assim o senhor não precisa mais parar? Por quê? Já tirei a carteira de motorista agora. Tá todo de carteira. Boa, compadre. E aí, quem é que vai, hein? Vai, Sidão. Acho que é tu, né, Sidão? Ah, finalmente não. Chegou. Tem outra, né, Sidão? Boa noite. Boa noite, Sidão. Eu vou mandar um abraço para Janete, para Nelson e Hanna de Canoas, o trio. Você está bem, Cagê? Tô bem, Sidão. Tô bem. Já tá dormindo aí o Castelhano. Você, Alcemar, castelhano que se cague. Muito bem. Você, Geiso. Tá bem, instalado. Maurício está bem. 100%, Sidão. Féter. Tudo bem. Você é que manda nesta jossa. Não, eu conduzo, eu indico o caminho. Então está muito mal. Começa a ter. Você tem que comandar esses jovens. Eu não tenho apego pelo poder, Sidão. Acorda ali, acorda o castelhano ali. Acorda, imbecil. Que é isso? Que é esse lance aí, querido? De novo esse louco do Cid. Vou fazer os salmos. Quem mandou foi o Felipe. É louco, querido. Calha a boca. Hoje é Mamonas Assassinas, né? Pela homenagem, né? Ah, é mesmo. Felipe mandou este salmo. Não é. Querem trocar? Não, não vai dar tempo, senão não vai dar tempo. Querem que tu quê? Querem trocar? Toca. Não. Posso trocar. Toca a ficha. Acabou. Cara, pede pra esse cara, cabeçudo. Sábado de sol. Aluguei um caminhão. Isso não é Mamonas, cara. É pra levar a galera pra comer feijão. Chegando lá. Mas que vergonha. Só tinha maconha. Só tinha nojo. Tava o doidão. Querendo meu feijão. O castelhano segue dormindo. Eu vou com outros salmos, então. Sidão, acabou, Sidão, infelizmente. Acabou! Vem aí a voz do Brasil. Nós voltaremos amanhã às 13. Esteja conosco mais uma vez no Pretinho Básico. Até aqui viemos com o querido Big. É preço baixo todo dia e da Milena Moda está nas ruas. Boa noite.